das igrejas, e ele realmente é um instrumento que tem uma força e um poder no sentido de nos enlevar e nos elevar a outras dimensões que é muito difícil um outro instrumento, principalmente no ritual religioso, ter a sua magnitude. Eu tenho muitas vivências e lembranças muito fortes da infância junto a apresentações litúrgicas com o órgão. Mas o que nós estamos ouvindo hoje? Música antiga, música religiosa, música medieval e música barroca. Nós vamos ter hoje e amanhã órgão e nos demais dias também música religiosa de uma gravação muito especial. São ao todo 30 CDs de uma coletânea chamada Harmonia Mundi e a Harmonia do Mundo. E, de certa forma, essa visão é uma visão da Idade Média e que perpassa também outros períodos e, de certa forma, muito ligada à religiosidade, à busca dessa espiritualidade maior que garantiria a harmonia do mundo. E são CDs muito, muito, muito bem gravados e com grupos afamados internacionalmente, como é o caso de hoje, que nós temos de Couperin. Couperin viveu de 1668 a 1733 e é uma missa, Messe à l'usage de paroisse. E no órgão, Michel Chapuis, é o que nós temos hoje. Mas nós, sem dúvida, ainda vamos nos reportar, já que amanhã também teremos a apresentação de um programa com o órgão, algumas vivências pessoais que podem, por transferência, talvez suscitar alguma imagem, alguma lembrança e alguma vivência maior. Para aqueles não acostumados, acho que assim mesmo é muito difícil resistir ao encanto, à magia e ao poder do órgão. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato? Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.